saliente, prepotente quando quer. Ela é treinada, sabe como é. Mas eu me amarro na mão dessa mulher. Mas eu me amarro na mão dessa mulher. Oi, toma, toma, toma, sua cachorrona, toma, toma. Y contra la pared la hice mía. Maldito alcohol me tiene sucia. Nadie me contó. Y yo el que te dio control. Sé la pose que te gustó. Bellaqueo después del club. No queda otra, tú eres top. Ese panty lo tengo en lock. Ese culo bronceadito es de Janeiro. Y lo chambeó como una Glock. Ella es saliente y prepotente cuando cae. Let's go. Ella es treinada. Mas eu me amarro na mão dessa mulher. Mas eu me amarro na mão dessa mulher. Oi, toma, toma, toma, sua cachorrona, toma, toma, toma, sua cachorrona. Os cachorrão chegou.